Fecheiro 126. Brianna agarrou Jamie pela gola do babeiro e lançou um olhar furioso a Rogers. Claro que não, não bebê, não há ratinho. O papá está a ser tontinho. Vamos, Jamie, vem papar. Soltando-lhe a gola, agarrou pela cintura e ergueu-o para a sua cadeirinha alta, não sem que o pequenote não esperneasse em protesto. Vamos papar, já disse. Fica aí quieto. Jamie arqueou as costas, resmungando e guinchando em protesto. Depois relaxou repentinamente, escorregando para fora da cadeira e desaparecendo nas pregas da saia da mãe. Brianna tentou agarrá-lo, o rosto vermelho de riso e exasperação. Então está bem, disse ela, puxando e colocando de pé. Não comas, não me importo. Mexeu na confusão de brinquedos espalhados no chão e pegou num poído boneco de palha de milho. Toma, estás a ver o boneco? Boneco bonito. Jamie apertou o boneco contra o peito, sentou-se abruptamente e começou a falar com o boneco em tons ásperos, sacudindo de vez em quando para dar mais ênfase. Papa, disse ele severamente, batendo na barriga do boneco. Colocou o brinquedo no chão, pegou no cesto e cuidadosamente virou-o sobre o boneco. Aí, quieto. Brianna passou a mão no rosto e suspirou. Lançou um olhar a Roger. E queres tu saber o que eu faço o dia inteiro? O olhar semicerrou-se e ela realmente olhou para ele pela primeira vez. E o que é que tu andaste a fazer, Sr. Mackenzie? Parece que vieste da guerra. Tocou-lhe no rosto, delicadamente. Havia um galo a formar-se-lhe na testa. Ele podia sentir a pele a esticar-se naquela zona. E a pequena pontada de dor quando ela lhe tocou. Algo parecido. O Jamie andou a mostrar-me os rudimentos do uso da espada. As sobrancelhas de Brianna levantaram-se e ele riu-se embaraçado, mantendo as mãos no colo. Espadas de madeira, é? Várias espadas de madeira. Tinham partido três até agora. Apesar de as armas improvisadas serem grandes, feitas de pesados pedaços de madeira, ele golpeou-te na cabeça? A voz de Brianna tinha uma leve contundência, mas Roger não sabia se lhe era dirigida ou ao pai dela. Não, não exatamente. Com nebulosas lembranças de filmes de espadachins e competições universitárias de esgrima, ele não estava preparado para a pura força bruta envolvida num combate corpo a corpo com espadas. O primeiro golpe de Jamie arrancara-lhe a espada da mão atirando-a pelos ares. Outro mais tarde lascara a madeira e lançara um pedaço a zunir-lhe pela orelha. E o que é que significa? Não exatamente. Bem, ele estava a mostrar-me algo chamado corps à corps, que é o termo francês para segura a arma do adversário na tua, depois aplica-lhe uma joelhada nos tomates e dá-lhe um soco na cabeça enquanto ele está a tentar soltar-se. Brianna deu uma gargalhada curta, chocada. Queres dizer que ele... Não, mas foi por pouco, disse ele encolhendo-se ao lembrar-se. Tenho uma mancha roxa na coxa do tamanho da minha mão. E estás ferida em mais alguma parte? Brianna olhou preocupada, com a testa franzida. Não. Ele sorriu-lhe, mantendo as mãos no colo, cansado, dorido, esfomeado. A testa relaxou e o sorriso brilhou-lhe novamente, embora uma pequena ruga permanecesse entre as sobrancelhas. Ela pegou num prato de madeira do armário, virou-se e baixou-se junto à lareira. Codorniz, disse ela com satisfação, arrastando para fora vários embrulhinhos escuros das brasas com o atiçador da lareira. O pá trouxe-os hoje de manhã. Disse para não lhes tirar as penas, apenas para as envolver em barro e assá-las. Espero que ele saiba o que está a dizer. Ela fez um meneio de cabeça na direção do caldeirão fumegante. O Jamie ajudou-me com o barro. Foi por isso que tivemos de lavar outra trouxa de roupa. Ai! Retirou a mão abruptamente e colocou na boca um dedo queimado Depois pegou no prato e levou-o para a mesa. Deixa arrefecer um pouco, aconselhou ela. Vou buscar aqueles picles de que tu gostas. As codornizes não pareciam nada além de pedras carbonizadas. No entanto, um cheiro tentador emanava das frinchas em alguns dos torrões enegrecidos. Roger teve vontade de pegar numa delas e comê-la inteirinha, sem delongas, com barro queimado e tudo. Em vez disso, tateou o prato coberto com um pano em cima da mesa, descobrindo o maldito pão ázimo por baixo. Com os dedos rígidos, conseguiu arrancar um bom pedaço e enfiou-o silenciosamente na boca. Jamie abandonara a bola de pano debaixo da cama e foi ver o que o pai estava a fazer. Ficando de pé junto à perna da mesa, viu o pão e estendeu a mão fazendo ruídos urgentes a exigir. Roger, cuidadosamente, arrancou mais um pedaço de pão e entregou-o ao filho, quase deixando-o cair. As suas mãos estavam cortadas e magoadas. Os nós dos dedos da mão direita estavam esfolados, inchados e escurecidos, com novas nóduas negras. Metade da unha do polegar direito fora arrancada e a parte sem unha sangrava em carne viva. Dói, dói! Segurando o seu pedaço de pão, Jamie olhou para as mãos de Roger e depois para o rosto dele. Papá, dói, dói? O papá está bem, tranquilizou Roger, apenas cansado. Jamie olhou fixamente para o dedo magoado. Depois, devagar, levou a mão à boca e inseriu nela o próprio polegar, chuchando-o ruidosamente. Na verdade, pareceu uma boa ideia a Roger. O polegar ardia-lhe e doía-lhe onde a unha fora arrancada e todos os seus dedos estavam enregelados e rígidos. Com um rápido olhar para as costas de Brianna, ergueu a mão e enfiou o polegar na boca. Pareceu-lhe estranho, grosso e duro e com o gosto metálico e frio de sangue e fuligem. Então, repentinamente, ele encaixou-se e língua e palato fecharam-se à volta do dedo ferido numa pressão quente e reconfortante. Jamie deu uma cabeçada na sua coxa, o seu sinal habitual para colo, e ele agarrou o menino pela parte de trás da fralda com a mão livre, içando-o para o seu joelho. Jamie acomodou-se confortavelmente, contorcendo-se. Depois relaxou numa paz repentina, o pão espremido na mão, a chupar o dedo tranquilamente. Aos poucos, Roger relaxou, um dos cotovelos apoiado na mesa, o outro braço à volta do filho. O calor e a respiração pesada de Jamie nas suas costelas eram um acompanhamento calmante para os sons caseiros que Brianna fazia ao servir o jantar. Para sua surpresa, o dedo parou de doer-lhe, mas ele deixou-o onde estava, demasiado cansado para questionar a estranha sensação de conforto. Os seus músculos também relaxaram gradualmente, abandonando o estado de tensa prontidão em que ele os mantivera durante horas a fio. O seu ouvido interno ainda retinia com as enérgicas instruções. Usa o antebraço, rapaz. O pulso, o pulso. Não vires a mão para fora dessa maneira. Mantém-na junto ao corpo. Isso é uma espada, certo? Não é o raio de uma massa. Usa a ponta. Ele atirara Jamie pesadamente contra uma árvore a dada altura. E Fraser tinha tropeçado numa pedra e caído uma vez com Roger por cima. Quanto a qualquer dano real infligido com uma espada, seria o mesmo se ele estivesse a lutar contra uma nuvem. Luta suja é o único tipo de luta que existe, dissera-lhe Fraser ofegante, quando eles se ajoelharam junto ao riacho, atirando água fria nos seus rostos suados. Qualquer outra coisa não passa de exibição. A sua cabeça sacudiu-se sobre o pescoço com um safanão e ele pestanejou, regressando abruptamente dos embates e atritos de espadas de madeira para o turvo aconchego da cabana. A escudela tinha desaparecido, Brianna resmungava baixinho junto ao aparador, batendo com o cabo da adaga dele nos torrões enegrecidos das codornizes assadas no barro para partir os invólucros. Atenção aos pés. Para trás, sim, agora. Vem para cima de mim. Não, não tão longe. Não baixes a guarda. E a dolorosa batida da lâmina flexível nos braços, nas coxas e nos ombros, o baque sólido e surdo da madeira entre as costelas, ou afundando-se na sua barriga, deixando sem ar. Se fosse de aço, ele estaria morto, em questão de minutos, cortado em fatias ensanguentadas. Não apares a lâmina na minha, bate na espada. Vem, dá uma estocada, ataca-me. Mantém-na perto, sim, bom. Ah! O seu cotovelo escorregou e a mão caiu. Endireitou-se com um safanão, mal segurando na criança adormecida, e pestanejou. A visão flutuava-lhe com a luz do fogo. Brianna sobressaltou-se com ar de culpa e fechou o caderno de anotações. Levantando-se, guardou-o atrás de uma travessa de peltre em pé, no fundo do aparador. Está pronto, disse ela apressadamente. Eu só vou buscar o leite. Desapareceu para dentro da despensa num frufru de saias. Roger mudou Jamie de posição, segurou-o no colo e levantou o sólido corpinho, colocando no ombro. Embora os seus braços parecessem macarrão cozido, o menino estava profundamente adormecido, mas continuava com o polegar firmemente enfiado na boca. O próprio polegar de Roger estava molhado de saliva. E ele sentiu uma onda de rubor. Santo Deus, ela estivera a desenhá-lo naquela triste figura? Sem dúvida alguma. Deve tê-lo visto a fechar o dedo e achou giro. Não seria a primeira vez que ela o desenhava numa posição que ele considerava comprometedora. Ou estaria a registar os seus sonhos outra vez? Colocou Jamie cuidadosamente no berço. Limpou as migalhas de pão úmidas da sua manta, esfregou os nós dos dedos feridos com a outra mão. Ruídos de líquidos vinham da despensa. Movendo-se silenciosamente, aproximou-se do aparador e tirou o caderno do seu esconderijo. Esboços, não sonhos. Não passavam de alguns traços rápidos, a essência de um esboço. Um homem absolutamente exausto, mas ainda alerta, a cabeça numa das mãos, o pescoço virado de cansaço, o braço livre protetoramente a segurar algo precioso e indefeso. Ela colocara um título, Angarde, dizia, na sua letra inclinada, pontiaguda. Fechou o caderno e colocou no lugar. Ela estava parada na porta da despensa com a jarra de leite na mão. Vem comer, disse ela suavemente, fitando nos olhos. Precisas de recuperar as forças. Capítulo 88. Roger compra uma espada. Cross Creek, novembro de 1771. Ele já tinha manuseado espadas de lâmina larga do século XVIII. Nem o peso, nem o comprimento o surpreenderam. O copo, ao redor do punho, era ligeiramente inclinado, mas não o suficiente para interferir com o encaixe da mão. Ele tinha também feito isso antes. Mas havia uma considerável diferença entre colocar reverentemente um artefacto antigo em exposição no museu e agarrar numa espada afiada, com a intenção consciente de espetar num corpo humano. Está um pouco desgastada, dissera-lhe Fraser, semicerrando os olhos com ar crítico, por toda a extensão da espada antes de lhe entregar. Mas a lâmina está bem equilibrada. Experimenta, vê se te agrada. Sentindo-se um perfeito idiota, ele enfiou a mão no copo e adotou uma posição de espadachim baseado nas suas recordações dos filmes de Errol Flynn. Estavam na movimentada rua, no exterior da oficina do ferreiro em Cross Creek, e alguns transeuntes pararam para observar e oferecer comentários. Quanto é que o Moore está a pedir por esse pedaço de lata? Perguntou alguém depreciativamente. Qualquer coisa além de 2 chelins é um roubo. É uma boa espada, disse Moore, inclinando-se sobre a porta holandesa da sua oficina com ar furioso. Obtive-a do meu tio, que serviu em Fort Stanwyck. Ora, essa lâmina matou muitos franceses e não se vê mais do que uma minúscula ranhura nela. Uma ranhura, gritou o maldizente. Ora, essa coisa está tão torta que se quisermos espetar alguém com ela, acabamos por lhe cortar, mas é a orelha. Houve uma gargalhada geral dos espectadores, abafando a resposta do ferreiro. Roger baixou a ponta da espada, levantou-a devagar. Como raio é que alguém podia testar uma espada? Deveria brandi-la de um lado para o outro? Fincá-la em alguma coisa? Havia uma carroça um pouco abaixo na rua, carregada de sacas de serapilheira de alguma coisa, lã não tratada pelo cheiro. Procurou o proprietário das sacas, mas não conseguiu identificá-lo no grupo crescente de espectadores. O enorme cavalo atrelado à carroça estava ali sem nenhuma supervisão, as orelhas torcendo-se sonolentamente sobre rédeas soltas. Se é uma espada o que o jovem quer, certamente Malachy McCabe tem uma melhor do que essa, do tempo em que serviu. Creio que ela venderia por menos 3 chelins. O sapateiro do outro lado da rua contraiu os lábios, anuindo com a cabeça para a espada, com ar de entendido no assunto. Não é uma peça elegante, concordou um ex-soldado de meia idade, com a cabeça inclinada para o lado. Mas é resistente, tenho de admitir. Roger estendeu o braço, arremeteu na direção da porta do ferreiro e por pouco não atingiu Moore, que saía para defender a qualidade do seu produto. O ferreiro deu um salto para o lado com um grito assustado e a multidão desatou a rir à gargalhada. O pedido de desculpas de Roger foi interrompido por uma voz alta e nasalada atrás dele. Vamos, senhor. Deixe-me oferecer-lhe um inimigo mais digno do aço da sua lâmina do que um ferreiro desarmado. Girando nos calcanhares, Roger viu-se diante do Dr. Fentiman, que puxava uma lâmina longa e fina do cabo da sua bengala ornamental. O médico, que devia ter metade do tamanho de Roger, brandiu o seu florete com uma ferocidade cordial. Obviamente abastecido por um lauto almoço, a ponta do seu nariz brilhava como luzes de Natal. Um teste de habilidade, senhor? O médico chicoteou o florete de um lado para o outro, de modo que a lâmina estreita zumbia ao cortar o ar. O primeiro a furar o adversário, o primeiro a tirar sangue é o vencedor. O que me diz? Uma vantagem injusta para o doutor. Tirar sangue não é o seu ofício, então? Ah, e se o cortar em vez de o furar? Vai remendar-lhe o buraco sem cobrar nada? Gritou outro espectador. Ou está a tentar arranjar serviço, sanguessuga? Vê lá o que dizes, rapaz. Vira-lhe as costas e ele é capaz de te administrar um enema. Melhor um enema do que uma espada enfiada no cu. O médico ignorou esta e outras observações vulgares do género, segurando a espada ereta, pronto para entrar em ação. Roger lançou um olhar a Jamie, que estava encostado à parede, parecendo achar graça à situação. Jamie ergueu uma das sobrancelhas e encolheu ligeiramente os ombros. Experimenta, vê se te agrada, dissera-lhe Jamie. Bem, ele acreditava que um duelo com um anão bêbado era um teste tão bom como qualquer outro. Roger ergueu a espada e fixou um olhar ameaçador no médico. Angarre-te, disse ele, e a plateia rugiu com aprovação. Gardez-vous, retorquiu o médico prontamente atacando. Roger girou num dos calcanhares e o médico passou por ele de arma em riste. Moore, o ferreiro, saltou para o lado mesmo a tempo de evitar ser espetado pela segunda vez. Mas pensam que eu sou o raio de um maldito alvo? Gritou ele. E depois resmungou, brandindo o punho cerrado. Indiferente ao malogro, o médico recuperou o equilíbrio e atacou novamente Roger, com gritos agudos de autoencorajamento. Era mais ou menos como ser atacado por uma vespa, pensou Roger. Se não entrasse em pânico, veria que era possível seguir o inseto e derrubá-lo. Talvez o médico fosse um bom espadachim, quando sóbrio. No seu estado atual, as suas investidas frenéticas e floreios malucos eram facilmente rechaçados, desde que Roger prestasse atenção. Ocorreu-lhe logo no início que ele poderia terminar a competição a qualquer momento, simplesmente aparando a espada fina e estreita do médico com o gume da sua própria arma, muito mais pesada. Mas ele começava a divertir-se e tinha cuidado a parar os golpes com a parte chata da lâmina larga. Gradualmente tudo desapareceu da vista de Roger, exceto a ponta sibilante do florete. Os gritos da multidão reduziram-se a um zumbido. A poeira da rua e a parede da oficina do ferreiro mal eram visíveis. Ele raspou o cotovelo na parede, afastou-se, moveu-se em círculo para ganhar mais espaço, tudo sem um pensamento consciente. O florete bateu na sua lâmina larga, engatou-se e soltou-se com um guincho agudo de metal. Clangores, estalidos, o som sibilante de ar vazio e a batida ressonante que reverberava nos ossos dos seus pulsos a cada golpe da espada do médico. Observa a estocada, segue-a, afasta-a. Ele não tinha a menor ideia do que estava a fazer, mas fazia-o na mesma. O suor escorria-lhe para dentro dos olhos. Abanou a cabeça para se livrar dele. Por pouco não viu uma investida baixa na direção da sua coxa. Aparou-a a tempo e afastou o florete. O médico cambaleou, perdeu o equilíbrio e gritos ferozes de «Agora, apanha-o, espeta-o agora!» ressoaram no ar, cheio de poeira. Ele viu toda a área do colete bordado do médico, vulnerável, desprotegida, repleta de borboletas de seda, e conteve a vontade visceral de cravar ali a ponta da espada. Abalado pela intensidade da ânsia de o golpear, Roger deu um passo atrás. O médico, percebendo a fraqueza, saltou para a frente a berrar com a lâmina em riste. Roger deu um pequeno passo para o lado e o médico passou por ele como um dardo, atingindo de raspão o gerrete do cavalo na sua trajetória. O cavalo berrou indignado e prontamente atirou com o espadachim e a espada pelos ares que chocaram com a loja de sapateiro. O médico caiu no chão como uma mosca esmagada, cercado por formas e sapatos espalhados. Roger permaneceu imóvel a arquejar. Todo o seu corpo pulsava a cada batimento cardíaco, acalorado da luta. Ele queria continuar, queria rir, queria bater na alguma coisa. Queria prender Brianna contra a parede mais próxima. E agora? Jamie delicadamente ergueu-lhe a mão e abriu-lhe os dedos, soltando-os do punho da espada. Não se lembrava de a estar a segurar. Sentiu o braço demasiado leve sem a arma, como se ele pudesse voar na direção do céu por conta própria. Os seus dedos estavam rígidos por ter segurado com tanta força e ele fletiu-os automaticamente, sentindo o formigueiro enquanto o sangue voltava a circular. O seu sangue latejava por todo o corpo. Mal ouvia as risadas, as ofertas de bebida ou sentia as palmadas de felicitações que lhe davam nas costas. Um enema, dê-lhe um enema! Entoava um gangue de aprendizes, acompanhando o médico que era levado para um tratamento de primeiros socorros na taberna mais próxima. O dono do cavalo fazia uma tempestade num copo de água, solícito com o grande baio, que parecia mais confuso do que ferido. Acho que ele venceu, afinal foi o primeiro a tirar sangue. Roger não percebeu que tinha falado, até ouvir a própria voz, estranhamente calma, aos seus ouvidos. Esta vai servir? Jamie olhava para ele com ar interrogativo, segurando a espada nas palmas das mãos. Roger anuiu com a cabeça. A roela estava ofuscante e cheia de poeira branca. Arranhava-lhe os olhos por baixo das pálpebras, entre os dentes, quando fechava a boca. Sim, disse ele, serve, sim. Ótimo, disse Jamie. Tu também, acrescentou displicentemente, virando-se para pagar ao ferreiro.